我这里要那个来，哎，我操！ 再来。 9008, autoridade elétrica, porta estabilizada. Thank you. 190, ajuste de altíssima 009, reporte de base pela direita, pista 17, autorizado o cruzamento do campo da presente. Vento de 070 graus, 70 graus com 1 ou 2 nós. Tem checos 190, reporte final da 35, aguardando contato visual. Cruzou novembro, tráfego avistado, autorizado pouso pista 35, vento 080 graus, 10 nós. 2, boa noite, estou na identificação, chegando bom mais de 1, autorizado já de 1, adicionado para 2, hotel 5, inscrições, Canadá 009. Para 3 metais de inscrição e o PH 009. autorizado para o segmento LS Oxirei Pistão Zero, eu reporto seu contestabilizador no curso. Foi Fortaleza, corrente de São Flávio. Boa noite, 3662, boa noite, avistado, ponto autorizado. 10, 10, 0, 9, 0, 0, 1, 1. Autorizado, ele é o que veio e reporta que está estabilizado no outro. Salvador 1-0, liberado a FSPE, puxando o Paulo Salvador 1-2-1, décima máxima. Quatro, boa noite, senhor ministro, só autorizado o vacuna, de sistema de escritórios para dois companheiros, que tem a 1009, no 009. Ocean 6210, I have inside this land runway 10, wind 0, 80 degrees, 9 knots. Thank you. Informação baixa disponível, ajuste no 009. 09 agora.